Aê, 2013, ZURS, EDO, o Faraó, esse é o ZU Movimento, quero ver segurar. Se liga aí, isso aqui é coisa fina, um beat grandioso e o Faraó na rima. Som classe A, te joga pra cima, te deixa bem alto tipo uísque e cocaína. Eu tô no jogo, fazendo efeito, trazendo pras ruas, rap do conceito. Qualidade na parada, isso é zuba no peito. Acabando com esses rappers que vieram com defeito. Chegar de choradeira, chegar de palhaçada. Acabou a brincadeira, esses putos são piada. Destruo na levada, essa safra estragada. Dizem ser verdadeiros, mas eu sei que não são nada. Na disciplina, faço do meu jeito, faço no rap BR o que tem que ser feito. Tenho respeito, com quem tem respeito. Não sou falso na jogada, só pra ser aceito. Muitos falam de humildade, mas se afogam em arrogância. Muitos falam de união, mas só vejo distância. Muitos falam de atitude, mas só vejo ignorância. Vou mandar essas crianças pro jardim da infância. É engraçado, eles falam de amor, mas é ódio que eu vejo no olhar do falador. O hip hop tá morrendo, posso sentir a dor. Vou trazer ele de volta com o desfibrilador. Quem tá junto chega mais, sintoniza a frequência. Aumenta o volume a toda potência. Sinta a música, a magnificência. Faço rap evoluído, mas sem perder essência. TNT, isso aqui é dinamite. Explodo o cenário, bonecos da Glaslit. Foda-se os comédia, foda-se as beat. Tiro sangue desses blocos e faço tinta pra grafite. Sigo pesado, no instrumental do Killa. Minhas rimas são projéteis, acertando quem vacila. Sou predador que detona e aniquila. Se tu não gostou, pega a senha e vai pra fila. Palavras são dardos, acertando quem não presta. O veneno se espalha, só a morte que te resta. Eu mando bala direto na tua testa. Vai, chama teus cupincha que eu tenho pente extra. Represento o sul, é isso aí meu mano. Levar o rap gaúcho pro topo é meu plano. Saúde e grana pra todos que amo. Cuido da minha família tipo Lucky Luciano. Filha da puta, aqui não se cresce. Falso MC, vou acabar com a tua espécie. O movimento aqui prevalece. Dons e capos, a máfia do RS.